Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu queria retomar o problema dos animais, que eu abordei em umas aulas atrás, sob um outro ponto de vista. Essa questão tem uma importância filosófica direta, de vez que a distinção entre o ser humano e os outros animais. Quer dizer, é a base de toda e qualquer concepção antropológica que nós possamos ter. A própria concepção do que é a humanidade, do que somos nós mesmos, depende disto. Quer dizer, nós não temos acesso, vamos dizer, a uma. Não temos acesso a uma percepção direta do que seja a humanidade e nós só podemos criar um conceito por meio comparativo. É isso. Como a convivência do homem com os animais é uma constante da história humana, esse contraste saltou aos olhos desde os primeiros dias. E se nós observarmos, por exemplo, os processos de caça usados pelos homens e por outros animais, você já repara uma diferença, uma mudança de nível absolutamente extraordinária. Quer dizer, os homens, quando vão caçar, eles começam por tentar ter uma visão mais ou menos completa do terreno, um conhecimento longamente acumulado e transmitido de geração em geração sobre o comportamento da espécie a ser caçada. Né? Isso, então, hoje, por exemplo, você tem todos os códigos decifrados para saber se um leão ou um rinoceronte vai atacar você, ou se ele não vai fazer nada, tá certo? Você tem mapeado quais são as áreas onde você deve atirar para matar o leão no primeiro tiro e assim por diante. Bem, o leão não tem nada disso, e não obstante ele caça, inclusive caça seres humanos, tá certo? E uma das coisas que já foi observada, com relação, sobretudo, duas espécies são notáveis por fazer isso, que são os leões e os búfalos. E quando você está seguindo a trilha de um leão ou de um búfalo, ele normalmente dá a volta e ataca você pelas costas, de maneira que você pensa que você é o caçador, mas você a essa altura já virou a caça, sem saber. É isso. Quais seriam os processos mentais pelos quais o leão faz isso? E qual é a semelhança e diferença deles em relação aos processos mentais usados por um caçador humano, mesmo rudimentar? Para investigar essa diferença, quer dizer, você vê que o Roger Scruton, naquele livrinho que eu mencionei, Animal Rights and Wrongs, ele vai tentando pegar pequenas diferenças, uma por uma, tá certo? E construir um conceito baseado sobretudo na ideia da intencionalidade, quer dizer, o conhecimento humano tem aquele famoso traço que Husserl destacava, quer dizer, a intencionalidade, a referência a algo, a um objeto. E, dizia ele, nós só reconhecemos como portadores de alguma consciência os animais que têm intencionalidade, os que não têm, então nós excluímos, por exemplo, excluímos, né, as baratas, as formigas, etc., etc., mas incluímos, por exemplo, os leões, os búfalos, até rinocerontes, né? Baseados na suposição de que existe neles a intencionalidade. Mas, quando eu li essas coisas, eu pensei o seguinte: será que a boa e velha teoria, em parte aristotélica, em parte tomista, do julgamento, do juízo, poderia nos ajudar, poderia esclarecer alguma coisa quanto a este ponto? E agora estou firmemente convicto de que sim. Tanto Aristóteles quanto Santo Tomás acreditam firmemente na premissa de que todo conhecimento começa pelos sentidos. Se vocês procurarem manuais elementares de filosofia tomista, como por exemplo o do Jacques Maritain, Lógica Menor. Eu me lembro de quando eu li esse livro pela primeira vez, ele dava a noção do que ele chamava simples apreensão. Então, a simples apreensão é a simples notícia que o aparato cognitivo humano toma de alguma coisa, prossegue ele, sem nada afirmar nem julgar. Então, nesse sentido, a simples apreensão, ela não contém em si nem verdade nem erro. Ela é simples, vamos dizer, é um simples ato de percepção, não é isso? No qual você toma ciência de um objeto, mas ainda não pensou nada a respeito dele. Se você não pensou, nem nada afirmou, nem julgou, você nem mesmo distinguiu se o objeto é verdadeiro ou fictício, se ele é, vamos dizer, uma presença efetiva ou apenas uma impressão, então nada foi julgado, nada foi afirmado, então aí não pode haver nem veracidade, nem erro. Eu lembro que a primeira vez que eu li isso, eu fiquei muito revoltado, porque eu disse, a simples possibilidade de ser uma impressão falsa, ou de ser uma impressão, a impressão de um objeto efetivamente presente, já implica a noção de veracidade. E foi, eu me lembro até que eu tomei umas notas, né? E eu achei que aquilo era a expressão cabal da filosofia tomista quanto a esse ponto. Mas não era, porque depois, muitos anos depois, o padre Stanislaw Ladusans deu algumas explicações a isso, baseadas no livro de Pedro Henan, A Teoria do Julgamento Segundo, a Teoria do Juízo Segundo Santo Tomás de Aquino. E tudo que eu conhecia deste livro era através das referências do padre Ladusans. Só agora que eu consegui uma cópia deste livro, né, neste paraíso do comprador de livros que é os Estados Unidos. Então, evidentemente, as explicações do padre Ladusans são muito exatas, mas você lê a coisa diretamente na fonte é outra coisa. Então, Henan ali explica o seguinte, que Santo Tomás, Henan explica que Santo Tomás já havia retificado essa teoria da simples apreensão, dizendo que nela própria, na simples apreensão, antes do juízo, já existe verdade e falsidade. Tá certo? A diferença é que só no juízo, só quando você afirma ou nega algo, é que existe o conhecimento dessa veracidade ou falsidade. Falei, ah, bom, aí é outra coisa. Então, quer dizer, Santo Tomás reconhece que na simples apreensão existe verdade e falsidade. Porém, você só toma consciência dela no juízo. O que é o juízo? O juízo é o ato pelo qual você afirma ou nega para si mesmo, não precisa ser em palavras, tá certo? Afirma ou nega para si mesmo a adequação entre a sua representação mental e a coisa. Então, o juízo só é possível quando você distingue entre, vamos dizer, o objeto que está presente aos sentidos e aquilo que você, a similitude dele que você constrói na sua mente. Tá certo? Então, sem esse dualismo, não há o juízo. Então, na simples apreensão, não há o dualismo. Existe apenas a presença do objeto real ou meramente aparente, tá certo? E, por assim dizer, o registro sensível dele. Tá certo? Claro, há um rudimento de dualismo, mas não há ainda a distinção, por assim dizer, formal, entre o que é a representação e o que é o objeto. O juízo só se torna possível na hora em que se corta, vamos dizer, a unidade do objeto e da sua representação e se distingue, então, duas modalidades diferentes de apresentação do objeto ao ser humano. Uma, aquela que ele mostra pelos sentidos. Outra, aquela que você mostra a si mesmo na sua mente. Então, significa o seguinte, você viu o objeto, você viu um coelho. Então, aí você tem a simples apreensão de um coelho. Tá certo? A imagem do coelho permanece na sua memória, tá certo? E você pode já se referir a ela sem a presença do coelho. É uma coisa que está só na sua mente. Tá certo? E daí você retorna ao coelho, você presta atenção ao coelho novamente, tá certo? Para ver se a imagem que você tem na sua mente coincide com aquele coelho. Ora, essa distinção é fundamental, a distinção de modos de apresentação. É isso. Quando os escolásticos dizem que a verdade é a correspondência, é a adequação entre a sua representação e a realidade. O que eles entendem por realidade é algo que se apresenta a nós não por nossa iniciativa. Veja, quando você vê um coelho, por exemplo, você pode. Você não fica olhando o coelho fixamente, você vai piscar enquanto isso. E no momento que você pisca, o coelho não está presente. Isso quer dizer que ele se apresenta de novo e de novo e de novo e de novo, tá certo? Sem que você o produza. Tá certo? Ao passo que quando nós pensamos no coelho, é evidente que a imagem foi produzida pela nossa própria mente. O juízo, ou seja, a afirmação, sim ou não, creio ou não creio, é adequado ou não é adequado, só é possível a partir da hora que houve esse desmembramento, tá certo? E a reflexão completa, quer dizer, o retorno ao objeto tal como ele se apresenta a si mesmo, tá certo? E a comparação com a forma ou a similitude dele guardada na nossa mente. Então, aí sim é possível emitir o juízo. Quer dizer, o juízo de que aquele objeto que você representou como coelho coincide com o coelho que se apresenta por si mesmo. Tá certo? Então, nós podemos perguntar, é possível algum animal fora o homem, né, emitir um juízo neste sentido? Ou seja, operar a reflexão que compara uma representação mental com um objeto e em seguida diz sim ou não. Isso implicaria a ideia de que os animais têm crenças e não somente hábitos. Ora, o que é uma crença? Uma crença é algo que é possível expressar verbalmente e articular num sistema de crenças. Não é possível você ter nenhuma crença isolada. Qualquer crença que você tem depende de outra, que depende de outra, que depende de outra, e depende, em suma, de toda uma cosmovisão. Não é isso? Ora, quando nós falamos cosmovisão, significa uma representação total da realidade na qual estão incluídos os outros seres capazes de percepção sensível e, pelo menos, alguma inclui. Exige que nós tenhamos também alguma noção de como eles percebem as coisas. Lembre-se que, quando nós falamos em simples apreensão, é claro que a simples apreensão não é tão simples assim, porque ela inclui necessariamente esse elemento, que não, vamos dizer, não estava presente na explicação de Santo Tomás de Aquino, mas não é incoerente com ela, que é o elemento que eu chamei o círculo de latência. Ou seja, a percepção de um coelho, mesmo no ato da simples apreensão, não é a simples impressão de uma forma visível. Tá certo? Mas se fosse apenas a impressão de uma forma visível, o simples ato do juízo já não faria sentido. Porque você não estaria interessado em saber se aquilo que se apresenta como coelho é coelho mesmo ou é outra coisa. Seria apenas uma imagem que você receberia passivamente. Mas já no ato da simples apreensão, como bem salientou Santo Tomás de Aquino, existe a tensão entre veracidade e falsidade, ou seja, a percepção correta ou a percepção incorreta e falsa. Ora, a percepção de qualquer ente que existe só é certa quando ela inclui, ao menos em potência, a percepção do seu círculo de latência, ou seja, a percepção do conjunto de atos possíveis que podem emanar daquele ser e não podem emanar de um outro ser. Por exemplo, se você vê uma árvore, você sabe ou não sabe que ela não vai sair andando? Né? Você sabe instantaneamente. Quer dizer, você não pronunciou juízo algum, ou seja, você ainda não tentou verificar se a sua representação da árvore coincide com a árvore realmente tal como ela se apresenta a si mesmo. Ou seja, você ainda não fez juízo nenhum, mas perceber uma árvore é perceber um ser que não sai do lugar. E quando você percebe um coelho, você sabe que ele não tem raízes na terra. Você sabe que ele é móvel, no mínimo porque muito provavelmente ele vai estar se movendo, tá certo? Então, é claro que o círculo de latência é praticamente ilimitado, e vamos dizer, e ele inclui todos os atos que são compatíveis com a natureza daquela substância. E alguma expectativa com relação a esses atos está incluída já no ato da simples apreensão. É claro que, como diz São Tomás, a simples apreensão pode também, ela contém também veracidade e falsidade, é claro que o círculo de latência, tal como ele aparece para você, pode não ser muito exato. Ou seja, você sabe alguma das potências que aquele ente tem e outras não. E aqui, mesmo aquelas que você sabe, aparece de uma maneira como se fossem círculos concêntricos, por isso que eu chamei de círculos de latência, onde você tem os círculos mais próximos, tá certo? E os círculos mais longínquos. Por exemplo, se você vê um coelho, você sabe instantaneamente que ele é um bicho móvel, que ele tem um movimento próprio, tá certo? Mas você, em princípio, não sabe só de olhar um coelho se ele é um macho ou uma fêmea, né? Se é uma fêmea, você não sabe se ela está grávida ou não, ou se ela vai ficar grávida nos próximos 3 meses, você não sabe nada disso, tá certo? Né? Esses dias, inclusive, né, a Roxane encontrou uns bichinhos cor-de-rosa no chão e ela achou que fossem fetos abortados de uma das nossas cachorrinhas, o que seria um fenômeno científico extraordinário, porque as cachorras estão castradas, tá certo? Mas daí observamos mais de perto e vimos que eram esquilinhos recém-nascidos que tinham caído da árvore. A mãe fez um ninho lá em cima da árvore, deve ser uma mãe meio inexperiente, em vez de fazer mais perto do tronco, fez na ponta do galho que balança, os bichinhos caíram. E daí que o nosso amigo Maurício catou os bichinhos e devolveu para o ninho. Então, você vê, houve uma dúvida quanto a qual era a classificação daqueles bichos no reino animal, mas não houve a menor dúvida de que eram bichos. Não é isso? Então, esses são bichos, então evidentemente se distinguem de outros tipos de seres vegetais. Por exemplo, uma árvore, quando a árvore morre, você leva anos para saber que ela morreu. Tem árvores que já morreram muitos anos e estão aí, você não percebe nada de diferente nela. Isso com um animal é impossível, né? Então, isto são elementos, por exemplo, do círculo de latência. São coisas que você sabe instantaneamente, antes do juízo. Não é isso? Então, isso quer dizer, quando você forma o juízo, você não está apenas comparando uma similitude visual ou auditiva, tá certo? Criada na sua mente, com o original tal como se apresentou. Não, você está comparando toda uma concepção do círculo de latência tal como você imagina com o círculo de latência tal como ele se apresenta. É um negócio altíssimamente complexo, tá certo? E quando você afirma isto ou aquilo, por exemplo, não é um feto de cachorro, é um esquilo, tá certo? Então, o que quer dizer a diferença entre um feto de cachorro e um esquilo? A gente sabe que um esquilo não late e sabemos que um cachorro não sobe em árvores, de cara. Não é isso? Nós sabemos que o esquilo é um bicho arisco, enormemente mais veloz do que um cachorro. Tá certo? Portanto, nós já sabíamos que aqueles bebezinhos, né, tinham toda esta possibilidade. E na hora que nós formulamos o juízo, quer dizer, não é um feto de cachorro, é um esquilo, tá certo? Então você não está apenas reconhecendo a similitude de formas visuais, mas reconhecendo a adequação de uma imagem mental com todo um círculo de latência. Então, o juízo é algo que se incorpora instantaneamente dentro de todo um sistema, um complexo de outros juízos que compõem algo que você chama a verdade. Por minguado que seja, por estreito que seja o universo das verdades que você conhece, elas se articulam umas com as outras. Tá certo? Essa articulação é que nos permite, por exemplo, distinguir, quando examinamos a simples apreensão, né, distinguir, então, se a nossa representação coincide ou não com o objeto tal como ele se apresenta. Porque nós usamos para isso toda uma escala de probabilidade e verossimilhança que cada um de nós tem dentro de si. Não é isso? Então, pergunto eu, esta escala seria possível sem o suporte verbal? Claro que não. Quer dizer, o juízo não precisa ter uma expressão verbal, ele pode ser um simples verbum mentis, né? Quer dizer, uma aprovação ou desaprovação. Quer dizer, você diz para você mesmo que sim ou que não. Não precisa ser expresso em palavras, pode ser um verbum mentis. Mas o verbum mentis se apoia ou não no dom da linguagem tal como nós o possuímos. É claro que se apoia. Né? Se não possuíssemos a linguagem, ainda assim poderíamos ter o verbum mentis, mas nós não poderíamos fixá-lo. Ele passaria por nós e se desfaria imediatamente porque não há o signo que o registre. Tá certo? Isto me leva à conclusão que o ato do julgamento, o ato do juízo, pelo qual afirmamos a adequação da representação ao objeto apresentado, só é possível no ser humano. Ou seja, não há juízos soltos. Qualquer juízo que você faça pressupõe toda uma escala de certeza. Pressupõe os quatro discursos, no fim das contas. Pressupõe a certeza, a probabilidade, a verossimilhança e a mera possibilidade. Se nós não tivéssemos a distinção desta escala, não poderíamos, de maneira alguma, fazer juízo nenhum. E mesmo que o fizéssemos, supondo que o fizéssemos de maneira muda, no puro verbo mentis, tá certo? Sem nenhuma expressão verbal nem potencial, ele escaparia. Seria um momento fugaz e não nos lembraríamos dele. Ou seja, seria impossível. Tá certo? Então, sendo impossível, então, nós não poderíamos articular esse juízo com outros juízos possíveis e formar, então, constelações de representações que nós chamamos de realidade ou de verdade a respeito deste ou daquele campo de fenômenos. E, portanto, nós dependeríamos inteiramente da presença dos objetos, tá certo? Para podermos, então, ser... para que a nossa mente, então, pudesse ser ativada com relação a eles. E é exatamente o que acontece com os animais. No caso do leão, que segue a trilha dos seus caçadores, tá certo? Ele só pode fazer isso na medida que a trilha esteja presente. Ele não pode ensinar os seus filhos a fazer a mesma coisa na ausência do objeto referido. Ou seja, se não há uma trilha presente, ele não pode pensar no assunto. Então, vamos dizer, esta é uma diferença abissal entre homens e animais. Isso quer dizer que o mundo no qual cada ser humano vive, ele é constituído assim de um fragmento de presença física dos objetos e um universo inteiro de representações mentais. Nós vivemos muito mais dentro do mundo de representações mentais do que dentro do mundo de objetos aos quais estamos prestando atenção. Isso quer dizer, a atividade interior ou produtiva, tá certo, da mente humana, ela transcende, supera infinitamente a atividade perceptiva. É isso? Tanto que, e isso constitui, aliás, vamos dizer, uma das causas mais constantes e universais de erros na apreensão das situações. Porque a constelação de representações é tão grande e ela está presente para nós de uma maneira tão intensa que gradativamente nós reduzimos o aporte da percepção sensível, né? E continuamos operando apenas dentro do mundo das nossas representações, não permitindo que novas informações do mundo físico cheguem até nós. Então, vocês devem se lembrar de um exercício que eu dei para vocês, de você fechar os olhos e você ouvir todos os sons que vêm do ambiente, né? Então, quando você faz um esforço deliberado para você registrar os sons que vêm de fora, você nota que eles são em número muito maior do que você tinha percebido de início. Não é isso? E, no entanto, todos esses sons já estavam fisicamente presentes. Não é isso? Vocês devem se lembrar de outro exercício que eu dei para vocês, que é você deitar no chão, de preferência na grama, e você lembrar que você está deitado não apenas naquele chão, mas no que está embaixo dele. Você num planeta inteiro. Tá certo? E você tentar, então, apreender qual é a sua real posição no espaço, não só no espaço, vamos dizer, físico imediato, mas, por assim dizer, no espaço planetário. Mas você sempre esteve nesse espaço planetário, você não estava em outro lugar. É a sua mente que criou aquele recorte, tá certo? No qual você só recebe a informação daquilo que está, vamos dizer, no ambiente imediatamente acessível, vamos dizer, ao seu horizonte de atenção. Ou seja, o seu padrão de atenção recorta o mundo e lida somente com os entes que estão ali, tá certo? Imediatamente presentes, não fisicamente presentes, mas presentes ao seu círculo de atenção, ou seja, objetos que lhe interessam. Não é isso? Então, ou se você está num prédio, digamos, você pode tentar lembrar que, bom, nos outros apartamentos existem pessoas e elas estão fazendo alguma coisa exatamente agora. Elas não cessaram de existir. Eu não tenho acesso diretamente a elas, mas elas estão aí, tá certo? Então, isso é só para mostrar para vocês como é reduzido o círculo de atenção que nós concedemos ao ambiente físico, quer dizer, ao cosmos. E como é que podemos operar com um círculo de atenção tão restrito? É simples, é porque o mundo da representação não é tão restrito. Você, onde quer que você esteja, você está o tempo todo lidando com representações de objetos ausentes, com recordações de coisas acontecidas, com probabilidades de coisas que podem vir a acontecer. O tempo todo você está fazendo isso. E então isso quer dizer que nós estamos sempre operando mais dentro do campo da nossa representação do que no campo da percepção de objetos presentes. Tá certo? E à medida que os nossos hábitos e crenças se estabilizam, nós passamos a achar que o mundo da nossa representação é o mundo. Ora, dentro desta concepção, vamos chamar de concepção, está incluído, vamos dizer, um erro estrutural permanente, por assim dizer. É o erro de achar que a nossa consciência está onde nós estamos fisicamente. Ou seja, você cria aquele universo de representação e você pega a sua posição corporal no cosmos e a coloca no centro do universo da sua representação. Ora, o que uma coisa tem a ver com outra? Absolutamente nada. Não é isso? Então, a sua presença num lugar da Terra é um dado de ordem física que só pode chegar ao seu conhecimento pela percepção sensível. Ao passo que o universo da sua representação é aquilo que já independe da percepção sensível e que já se estabilizou, vamos dizer, como sistema de representações na sua mente. Então, existe aí, vamos dizer, uma associação mais ou menos indevida entre duas informações heterogêneas, o conjunto das suas representações e o seu lugar no espaço. E nós acreditamos que a nossa consciência está ali onde nós estamos. Tá certo? Porém, aí nós temos ainda um outro problema. A consciência humana, ela não é permanente, ela é intermitente. Não é isso? Ela é intermitente e móvel. Ela ora presta atenção nisso, ora presta atenção naquilo. Ela se esquece, ela perde informações, tá certo? E, em suma, todo o nosso universo, a nossa representação é picotado. O universo das nossas percepções é ainda mais picotado. Nós sabemos que toda percepção só funciona na base do contraste. Por exemplo, na percepção visual, o foco do olho pega apenas um ponto, um pontinho mínimo, tá certo? E o resto fica como se fosse um círculo de latência, tá certo? E, no entanto, nós dizemos, nós estamos vendo o conjunto. Não, você está olhando apenas um ponto. O resto você está, de algum modo, está supondo, como se fosse, vamos dizer, um suporte em torno daquele ponto. Mais ainda, né, se a percepção, vamos dizer, é limitada no espaço, ela é ainda mais picotada no tempo. Não há percepção contínua de nada. Qualquer coisa que você continuasse percebendo inalteravelmente durante vários minutos, ela simplesmente desapareceria do seu campo de consciência por falta de contraste. Então, se toda a nossa percepção é baseada em comparações e contrastes, esse universo das nossas representações também é fragmentar e inconstante, ó raios, da onde nós tiramos a impressão de estabilidade e continuidade do real? E da onde nós tiramos a impressão da nossa própria continuidade, identidade e estabilidade? Se você procurar uma base física para isso, você não vai encontrar. Ou seja, não há nenhum ponto do cérebro humano que seja a garantia da sua identidade e estabilidade. Tudo ali pode ser mudado a qualquer momento. Se nós procurarmos uma base social, tá certo? Nós, em primeiro lugar, cairíamos no seguinte enigma: como é que seres que não estão fisicamente dotados de nenhum fundamento da sua identidade e permanência podem criar, né, uma cultura que dê identidade e permanência a cada um deles retroativamente? Já seria impossível. E, em segundo lugar, vamos dizer, as influências culturais recebidas também não são constantes, elas também são fragmentárias e também são mutáveis. Tá certo? Então, aparentemente, nós não temos identidade nenhuma. E, no entanto, a noção de identidade nossa e de continuidade do mundo físico é uma condição indispensável para a nossa subsistência. Nós vemos que um animal, ele não precisa ter este senso de identidade. E, efetivamente, ele não o tem. Porque ele só recebe as informações que vêm do meio ambiente naquele momento preciso. Tá certo? Então, por exemplo, se ele sente fome, tá certo? Ele não precisa se lembrar de que ele foi o mesmo que sentiu fome ontem ou anteontem. Ele simplesmente tem a fome agora e ele vai reagir da maneira mais adequada para satisfazer a sua necessidade. Tá certo? Então, a minha solução para este problema é de que a identidade no sentido físico, puramente físico, é a simples constância e repetição de certos estímulos que são recebidos e captados. Ou seja, os entes que nós vemos, tá certo? Eles nos emitem informações que são semelhantes a si mesmas e que perduram de algum modo, com algumas variações no tempo. E o nosso cérebro capta essas formas e reconhece a similitude, mas similitude ainda não quer dizer identidade. Por exemplo, quando você vê o seu cachorro, você sabe que é o mesmo cachorro que estava ali na véspera, mas você não o viu durante todo este tempo. E, vamos dizer, a própria existência dele, a própria continuidade da existência dele, é apenas, vamos dizer, a persistência de uma forma que aglomera certas moléculas de carbono numa ordem que permanece mais ou menos estável, mais ou menos porque os corpos estão sofrendo alterações o tempo todo. Então, existe, vamos dizer, um aglomerado de elementos aqui que corresponde a um aglomerado de percepções do lado de lá, mas em tudo isso a identidade permanece ainda um enigma. Então, eu vi um cachorro hoje e vi o cachorro ontem e eu digo é o mesmo, mas eu não vi o mesmo, eu vi apenas uma similitude. Não é isso? Do mesmo modo, quando nós nos referimos a nós mesmos, eu acredito que eu hoje sou o mesmo que estava aqui a semana passada. Mas eu mesmo não vi isso. Eu não fiquei pensando em mim o tempo todo. Sobretudo, eu dormi durante esse período e tem intervalos de inconsciência. Tá certo? Então, será que é o nosso conceito de identidade, identidade nossa, identidade dos objetos, se baseia apenas numa indução que nós tiramos a partir da semelhança? Isso é absolutamente impossível. Quer dizer que se para eu saber se este cachorro é o mesmo cachorro de ontem, eu precisasse tê-lo observado durante muito tempo e pela semelhança entre as várias imagens que eu obtive dele, eu obter por indução a conclusão de que ele permanece o mesmo, isto suporia que a comparação que eu fiz de um com o outro já se baseasse numa identidade anterior. Porque quantos detalhes eu precisaria comparar para, por indução, concluir que é o mesmo cachorro? Seriam detalhes em número ilimitado. Essa comparação não terminaria nunca. Portanto, o senso de identidade, tanto minha própria quanto dos objetos, não é construído por indução. Ou seja, ele não é um dado imediato da percepção, ele não é sequer um elemento que esteja fisicamente presente na nossa constituição, também não é obtido por indução ou por construção, e também não pode ser imposto a nós pela cultura, porque a cultura, vamos dizer, sendo uma elaboração coletiva, tá certo? Que por si mesma não tem unidade nenhuma, que depende da iniciativa de um, de outro, de outro, de outro, de outro, dificilmente poderia ter mais unidade do que a própria unidade corporal dos indivíduos que a compõem. Então, continuamos aí com o mistério, né? A identidade é um mistério. Então, a solução que eu dou a este enigma é que não há nenhuma fonte, vamos dizer, empírica da identidade. E também não há nenhuma fonte mental da identidade. A fonte da identidade só pode ser uma fonte de ordem metafísica que transcenda a totalidade dos seres e que afirme a unidade do real como um todo. Ou seja, nós temos identidade porque o real como um todo tem identidade. E é nesse sentido que, na Bíblia, quando Moisés pergunta a Deus: quem é você? Deus responde: eu sou o eu sou. Dito de outro modo, só Deus tem uma identidade, em termos absolutos. E a presença da identidade nos seres, tá certo? Só pode emanar da própria identidade do ser como um todo, do ser eterno. Não tem de onde mais isso. Quer dizer que a continuidade dos seres no tempo, a sua unidade no espaço, é, por assim dizer, um dom divino. E a nossa identidade, que é a identidade interior, que é a identidade, vamos dizer, vivenciada no campo da representação e não somente da existência, ela é também uma presença divina. Dita de outro modo, só existe um eu. Tá? E este eu fundamenta os outros eus. Bom, aí surge o seguinte problema. A metafísica hindu, ela também faz essa crítica da identidade humana, né, mediante aquela série de perguntas. Quem sou eu? Então, eu não sou o meu corpo, eu não sou as minhas sensações, eu não sou as minhas recordações, eu não sou meus pensamentos, etc, etc. E o sujeito vai subindo nessa escala meditativa até ele chegar à conclusão de que só existe uma identidade universal. Então, ele dirá, eu sou o Brahman, tá certo? Porque não há outra coisa além de Brahman. Então, isso quer dizer que a individualidade é aí transcendida, por assim dizer, e existe a absorção do indivíduo da consciência humana numa espécie de consciência universal. Bom, mais recentemente, houve um médico chamado Dr. Larry Dossey, que andou estudando este fenômeno. E ele parte de um exemplo de uma senhora chamada Sarah, que esteve em estado de morte clínica durante alguns minutos, em um lapso de tempo muito breve, sem atividade nem cardíaca nem cerebral, e que voltou contando um monte de coisa que estava se passando ali. Ela contou todas as conversas que os médicos tiveram durante aquele tempo na sala de operações, contou conversas que a pessoa estava tendo no corredor, do lado, descreveu as cores de todos os objetos, e inclusive observou que a enfermeira que estava na sala de operações estava usando meias de duas cores. Isso já seria suficientemente espantoso, mas acontece o seguinte, essa senhora era cega. Ou seja, durante aquele breve lapso de tempo, ela não apenas viu coisas que ela não poderia ter visto se estivesse fisicamente presente ali, mas coisas que ela não poderia ver jamais. Tá certo? O próprio Dr. Larry Dossey, ele teve a seguinte experiência. Um dia ele sonhou com o filho de um amigo dele. Era um menininho, sei lá, 6, 7 anos, que ele viu o menino dentro de uma sala de hospital e um técnico, um enfermeiro, tentando instalar alguma coisa na cabeça dele e o menininho esperneando e rejeitando aquilo, né, bravamente, até que o técnico desistiu. E no dia seguinte ele encontrou com um amigo e o amigo disse, olha, o meu filho está aqui no hospital, ele está lá fazendo um eletroencefalograma neste momento. E daqui a pouco chega a mulher do cara e conta, e não deu para fazer o exame porque ele não aceitou que botasse os eletrodos na cabeça dele de jeito nenhum. Então, daí, a situação piorou, porque aí não apenas a consciência se mostrava independente do espaço, mas também independente do tempo, porque ele sonhou com a coisa antes de que acontecesse. E daí ele conta mais dois sonhos que ele teve, em que também ele viu coisas que aconteceram no dia seguinte, uma semana depois. E estudando depois a coisa, ele viu que esses sonhos premonitórios eram mais frequentes do que ele poderia ter suposto. Muita gente tem, e é um fenômeno até banal, por assim dizer. Então, se você juntar esses dois fenômenos, quer dizer, da consciência ampliada que a pessoa tem quando o cérebro não está funcionando, e o fato de que a consciência consegue penetrar numa faixa que é, por assim dizer, independente de tempo, nós vemos que em todos esses casos, a identidade do indivíduo não apenas permanece, mas ela é reforçada. Ou seja, se eu, enquanto estou aqui, vamos dizer, fisicamente vivo, eu tenho uma consciência intermitente de mim mesmo, parece que nesses estados, tá certo? A consciência de que você é você e não o outro é ainda mais intensa. E isso nos mostra então que a famosa absorção do indivíduo na consciência universal não é bem assim como se diz na metafísica hindu. Parece ao contrário que se existe uma fonte metafísica, uma fonte universal da individualidade, esta fonte age sobre essa individualidade ainda de uma maneira mais intensa quando não o faz por intermédio do aparato corporal, porém mais diretamente. Neste sentido, nós vemos que a presença do aparato corporal é uma espécie de amortecedor da individualidade. E, se não fosse assim, não poderia haver os casos de perda da consciência de individualidade que acontece em certos estados patológicos, como a esquizofrenia, por exemplo. Então, pergunto eu, como que uma consciência, por assim dizer, solta no espaço durante o estado de morte clínica, poderia ter um acesso de esquizofrenia, né? E se esquecer de si mesma? Ela não pode, porque ela não tem para onde fugir. Ela é, por assim dizer, consciência em estado puro. Então, isso quer dizer que o corpo é um amortecedor entre a consciência e a individualidade. Ele não é o portador da individualidade, também não é o portador da consciência. É isso. Então, tudo isso me parece que são dados absolutamente inescapáveis, tá certo? Não só da filosofia, da análise que Santo Tomás de Aquino fez do ato do juízo, tá certo? Mas também dados clínicos, hoje em dia amplamente comprovados. Mas estes fatos também nos advertem contra a ideia da absorção da consciência individual numa consciência cósmica. Se a consciência individual fosse absorvida na consciência cósmica, você simplesmente não existiria mais como individualidade distinta, tá certo? E portanto você também não teria memória. No entanto, a presença de memória nestas experiências de morte clínica é amplamente comprovada. Porque naquilo que o indivíduo percebe durante esses momentos, ele consegue comparar uma coisa com outra, tá certo? E comparar os dados que ele está obtendo ali com dados que ele obteve durante a sua vida terrestre, normal, por assim dizer. Tá certo? Então, existe memória. Tá certo? Então, a memória continua. Tá certo? Só que ela opera a uma velocidade inimaginável para nós aqui. Ora, esta velocidade basta para nos mostrar que esta individualidade é reforçada durante este estado e não diluída. Porque justamente a dificuldade que nós possamos ter para ter uma consciência clara de individualidade estão justamente em falhas de memória. Nós não conseguimos recordar tudo, tá certo? Quando eu falo, por exemplo, no famoso método da confissão, que está ali nesse trabalho maravilhoso que a Juliana e o Mário fizeram, né, recolhendo os exercícios que eu dei durante várias aulas do curso, ali tem algumas páginas importantes sobre o negócio do método da confissão. Por que que nós precisamos do método da confissão? É simples, porque nós perdemos o fio da meada. Nós não nos lembramos mais do que fizemos, do que pensamos, do que sentimos e não nos lembramos mais de quem nós somos. De quem nós somos, vamos dizer, na realidade. A qualquer momento, a nossa imaginação é capaz de compor uma nova imagem da nossa individualidade à luz dos nossos interesses e desejos do momento. Sobretudo, vamos dizer, o processo de autojustificação, que todo mundo conhece, quando você se sente culpado de algo, então uma parte da sua mente, se você quiser, do seu cérebro, o acusa disso, daquilo, e uma outra parte o defende em termos hiperbólicos, tá certo? Às vezes a defesa é tão inflamada que ela importa numa condenação do universo inteiro, de modo a provar a sua inocência. Você está inocente e, né, a sociedade é culpada, a sua família é culpada, seus antepassados são culpados, os anjos são culpados, Deus é culpado, todo mundo é culpado, menos você. Ver que o impulso de autojustificação é forte a este ponto, né? Ele absolve você condenando tudo o mais. Que, se existe alguém aqui que nunca passou por isso, me avise, porque, né, eu passei por isso milhares de vezes, tá certo? Então, chega um dia em que você percebe que você está criando uma identidade para os fins da sua autodefesa. Então você está como, vamos dizer, um réu num tribunal islâmico, onde você está autorizado a mentir. Faz parte da legislação islâmica tradicional, que o réu, ele tem autorização para mentir em sua defesa própria. Então, nesse sentido, nesses momentos, nós somos todos réus num tribunal islâmico mentindo em nosso próprio favor, tá certo? Ou mentindo até contra nós mesmos, tá certo? Então, você vê aqui a lei brasileira, o Código Penal brasileiro, ele pune a autoacusação falsa. Isso quer dizer, é um crime, a gravidade da coisa, né? Mas, se todas as autoacusações que nós fizemos em silêncio contra nós mesmos fossem ditas em voz alta, nós todos estaríamos na cadeia faz muito tempo. Então, essas ficções, essas identidades improvisadas, por assim dizer, elas podem ocupar um espaço tão grande na nossa mente que a nossa verdadeira história desaparece. Tá certo? Ora, por outro lado, é fácil você perceber que quando você quer fazer uma confissão, você quer dizer, agora chega de mentira, chega de enrolação, agora eu quero saber o que que eu fiz mesmo, quem eu sou mesmo, tá certo? Então surge o seguinte problema: para quem você está contando essa história? Se você disser que é para você mesmo, então nada garante que você não vai mentir de novo. Então você só pode contar a sua história perante uma instância, perante um tribunal, perante um juiz. Eu estou pensando aqui em termos de mera estrutura narrativa. Existe um narrador e existe um interlocutor ideal para o qual ele está falando. Esse interlocutor ideal pode ser, por exemplo, uma pessoa, né? Quando, por exemplo, o romancista escreve um livro sob a forma de uma carta que ele dirige a alguém, tá certo? Ou como nos romances do Conrad, né? Sempre tem aquele cidadão que reúne os amigos para contar para eles o que ele ouviu um terceiro contar e assim por diante. Tá certo? Então sempre existe um interlocutor para o qual você está falando. Ora, se você quer a verdade sobre você mesmo, então você tem que contar a sua história perante a verdade. Não é isso? Então você tem que supor, vamos dizer, o interlocutor onisciente que sabe mais sobre você do que você mesmo e que você não pode enganar. Acontece que, se você pensar que este interlocutor é somente uma suposição que você está fazendo, você já falseou a situação novamente. Então, não tem remédio. Ou você confessa perante Deus, ou você não confessa perante ninguém. Dito de outro modo, se não há uma presença divina, o autoconhecimento efetivo é impossível. E isso é uma espécie de confirmação indireta daquilo que eu estava dizendo, que o nosso eu, ele não é vamos dizer, um produto natural, ele não é o resultado de uma indução, ele não é o resultado de um processo fisiológico ou cerebral, tá certo? Mas ele é, por assim dizer, uma imposição metafísica. E, portanto, a história deste eu só pode ser contada na escala de onde veio essa mesma imposição metafísica. Isso não tem escapatória. Note bem, isso não é uma questão de religião ou de crença. Isto é, vamos dizer, o resultado de anos de observação e de meditação sobre este fenômeno do autoconhecimento. Então, é neste ponto que você vê que qualquer comparação entre o homem e os animais se torna absolutamente impossível. Quer dizer que há uma diferença de escala verdadeiramente metafísica. Quer dizer, o animal não tem uma identidade no sentido em que nós temos. Uma identidade que pode buscar a verdade sobre si mesma. Ora, a pergunta pela verdade é a pergunta caracteristicamente humana. Se você acompanhar ali os diálogos platônicos, você verá que esta atividade, mas da busca da verdade, é reiteradamente colocada como a marca distintiva do ser humano. Tá certo? Então, é evidente que a busca da verdade, sobretudo a busca da verdade sobre si mesmo, ela não pode estar baseada em nenhum suporte fisiológico, ela não pode depender de um suporte fisiológico. Pois o suporte fisiológico está continuamente mudando. Se eu quero agora me lembrar de algo que eu fiz na minha infância, eu posso ter certeza que nenhuma das células que compunham o meu corpo naquela época estão presentes mais. Nenhuma delas está presente mais. Sobrou apenas o quê? A forma. A forma corporal, não, essa forma também mudou. Sobrou o quê? A forma da identidade. E a identidade é uma coisa que ela não se baseia em nada fora dela. A base dela é metafísica e não física. A base dela é o eu sou. Então, nesse sentido, a comparação entre homens e animais se torna absolutamente inviável. No entanto, se nós perguntarmos, mas de onde vieram essas ideias que denigrem a espécie humana, que a colocam como se fosse uma espécie invasora, uma espécie de câncer planetário que tem que ser eliminado, ou pelo menos tem que ser restringido, até aquela proposta de reduzir a população humana para 5% dos atuais números, deixar o resto para, né, as formigas, os tatus-bolas e os gorilas. Então, nós perguntamos, de onde vem tudo isto? Se você observar direitinho a história do movimento revolucionário, você vai ver que a inversão que eu coloquei como um dos traços fundamentais do movimento revolucionário, ela não tem por que ter limites. Uma vez que você procedeu à inversão de tempo, e que dela decorre automaticamente a inversão de sujeito e objeto, então, meus filhos, é preciso inverter tudo, não importando quais sejam os resultados efetivos desta inversão. Resultados efetivos, eu digo assim, as consequências reais que tais ou quais mudanças sociais vão causar para os seres humanos, né, do futuro. A inversão do tempo pressupõe a completa ausência de responsabilidade pelas consequências dos seus atos. É uma exigência absoluta. Né? Os caras querem, ah, nós queremos fazer o socialismo. Digo, mas bom, o que vai acontecer? Quais são as consequências reais? Não é que o indivíduo ele quer o socialismo por uma boa intenção e que depois ele se torne irresponsável no momento em que ele deixa de examinar as consequências reais, objetivas da coisa. Não. Na própria proposta originária, já está dado como exigência incontornável o dever de não pensar no futuro, porque esse futuro é dado como pressuposto. Então ele não tem por que ser examinado. O futuro não acontecerá no futuro. O futuro aconteceu já na mente do revolucionário. Então ele, por si, não pode ser um problema. Então por que temos que investigar as consequências do socialismo? Tá certo? Ou as consequências de qualquer outra mudança social pretendida? Tá certo? Se o futuro, para o conhecimento do futuro para nós, o conhecimento total e abrangente do futuro, já é o pressuposto da nossa mesma ideia. Então o futuro nunca é o problema, o futuro já está dado como solução antecipadamente. Então isso significa que a total irresponsabilidade pelas consequências reais, ela está embutida já na raiz da mentalidade revolucionária. Isso quer dizer, de cara, que toda e qualquer proposta revolucionária terá dois tipos de objetivos. Um, produzir aquela mudança, pouco importando as consequências. Doa a quem doer. Ou como diziam os antigos, peret mundus, fiat filosofia. Ou seja, o que importa é que a minha filosofia se realize, o mundo que se dane. Isso está na raiz da mentalidade revolucionária. E o segundo são os objetivos proclamados que servirão para atrair o apoio da população e conseguir militantes, dinheiro, etc, etc, etc. Então, esta dualidade de objetivos é também uma constante do movimento revolucionário. Então, você tem os objetivos pretextuais, que são para fins de persuasão, de propaganda, etc, etc. E você tem os objetivos materiais, que são a pura e simples realização daquela inversão, pouco importando as suas consequências. Desses dois tipos de objetivos, você observa, pela constante histórica, que os objetivos pretextuais, às vezes, são realizados um pouquinho, mas os objetivos revolucionários efetivos são sempre realizados. Então, vou dar um exemplo que é dado pelo Thomas Sowell no livro como é que chama? A Filosofia dos Ungidos, uma coisa assim. Você lembra desse livro? Então ele dá o exemplo da educação sexual nas escolas. Quando isso começou a ser discutido nos anos 50, o pretexto era 50, 60. O pretexto era o grande número de casos de gravidez, né, em meninas menores de idade. Então eles alegavam, bom, nós precisamos educar essas crianças para que elas estejam alertadas, tá certo? Então nós temos que introduzir educação sexual nas escolas. Você ficar escondendo o sexo, não falar sobre isso é ruim, porque elas ficam ingênuas e daí elas, né, se deixam engravidar por qualquer um, porque elas não, às vezes não sabem o que é gravidez, etc, etc. Bom, evidentemente, quando a educação sexual foi introduzida nas escolas, o número de casos de gravidez de meninas e adolescentes multiplicou por 1.000. Então, isso quer dizer que prevenir os casos de gravidez infantil e adolescente era o que eu chamo de objetivo pretextual. Ele serve apenas para obter apoio. Ele não tem nada a ver com a natureza da mudança pretendida. A mudança pretendida era fazer com que o sexo se torne matéria de conversação diária entre as crianças. Então, até aquela época, as crianças viviam mais ou menos afastadas da vida sexual, era no máximo uma coisa, uma expectativa futura, e de repente aquilo passa a ser, vamos dizer, o assunto cotidiano. Este era o objetivo. Assim como, por exemplo, atualmente é o objetivo de casamento gay, regulamentos alimentares, proibições e aquecimento, medidas contra o aquecimento global, salvar o planeta, etc, etc. E também dessas inversões, como vamos dizer, a inversão em princípio onde não tem limite, não é isso? O limite da inversão é o próprio limite da realidade como um todo, que nós não sabemos onde fica. Então, tudo é passível de sofrer inversão. Tá certo? Então, se vocês fizerem a lista das inversões que foram propostas desde o século XIX até agora, é um negócio muito impressionante. E se nós perguntarmos o que sobra depois da inversão, a resposta é sempre: sobra só devastação. Mas é só isso que sobra? Não. Os artífices da devastação concentram o poder nas suas mãos. Isto acontece sempre. Né? Todas essas mudanças, elas oferecem pretextos benéficos, humanitários, etc., que quase nunca se realizam, e quando se realizam é em escala ínfima. Ah, por exemplo, desarmamento civil. Quem não sabe que onde se aplicou desarmamento civil, a criminalidade aumentou. Isso aconteceu na Inglaterra, aconteceu na Austrália, está acontecendo no Brasil. No Brasil, que é um dos países mais violentos do mundo, com 50 mil homicídios por ano, apenas 3,5% dos lares têm uma arma para se defender. Aqui nos Estados Unidos, você tem 90 armas para cada 100 habitantes. Quer dizer, claro que estão desigualmente distribuídas, não quer dizer que 100 casas, 90 terão arma. Não, tem um cara que tem 5 armas e tem outro que não tem nenhum. Isso acontece, é verdade. Mas, quer dizer, o número de armas legais em circulação é enormemente maior. E com uma população que é quase o dobro da população brasileira, não é o dobro, mas vamos dizer, é um terço a mais, tá certo? O número de crimes é um terço a menos. Quer dizer, enquanto o Brasil tem 50 mil, o Brasil com seus cento, quantos habitantes tem o Brasil? 190 milhões, uma coisa assim, tem 50 mil homicídios por ano, os Estados Unidos com 300 e tantos, será já acho que já está 320 milhões de habitantes, tem 15 mil homicídios. E as pessoas ficam escandalizadas com esses 15 mil. E então, o que se pretende, vamos dizer, com o desarmamento civil é, como sempre, um objetivo duplo. Tá certo? O objetivo pretextual é diminuir a criminalidade, é diminuir a violência, etc., etc. Não? Mas o objetivo central é exatamente colocar a população abaixo dos criminosos, colocar a população à mercê dos criminosos e, portanto, da polícia. Ou seja, aí o objetivo também é duplo, ele se divide em dois lados. Por um lado, existe o acirramento das contradições, ou seja, há um estado de crise social e nós a acirramos. E desse estado de crise social pode acontecer duas coisas. Se o Estado não estiver na nossa mão, nós vamos aprofundar a crise social. Se o Estado estiver na nossa mão, nós aproveitaremos o estado de crise para concentrar mais poder na mão do Estado. Este é o objetivo efetivo. E é sempre assim. Isso quer dizer que qualquer proposta revolucionária visa, tá certo, simplesmente criar uma inversão, portanto, um estado de destruição, e esse estado de destruição pode ou ser aprofundado por novas crises, ou ser detido pela concentração do poder nas mãos do próprio grupo que propôs a mudança. Isso é exatamente assim. E é exatamente a mesma coisa que se passa com os animais. Então, hoje não haverá tempo de a gente examinar mais isso, mais aprofundadamente isso, mas na próxima aula, ou numa das próximas, eu vou descrever esse processo, por assim dizer, da animalização da civilização com mais detalhe. Vamos fazer uma pausa, daqui a pouco a gente volta. Bom, então aqui tem, como sempre, tem várias perguntas. Eu vou preferir aquelas que dizem respeito à aula de hoje. Que o Fausto Zamboni pergunta: como podemos conciliar a afirmação de que captamos tudo pelos sentidos com essa experiência de quase morte, em que os pacientes percebem claramente as coisas sem o auxílio dos sentidos? Bom, São Tomás de Aquino está se referindo ao processo natural da cognição, quer dizer, a cognição terrestre em condições normais, quer dizer, onde já haja a presença de um elemento espiritual mais ativo, aí já é outro problema. Mas eu acho que a coisa merece ser estudada, né? Porque certamente Santo Tomás de Aquino conhecia casos como esse e alguma explicação em algum lugar ele deve ter. Mas de qualquer modo há uma distinção, quer dizer, o que eu falei sobre a passagem da simples apreensão ao juízo, então, permanece de pé, tá certo? Seria o caso de você perguntar como se dá essa relação de simples apreensão e juízo num estado de percepção e estado de morte clínica? Eu falei, não sei, não examinei o problema, mas merece ser examinado. Everaldo Manuel Luz pergunta: o senhor poderia indicar a bibliografia básica para aqueles que tentam começar o estudo da psicologia? Seus trabalhos mostram que o entendimento da raiz do comportamento humano é fundamental para a compreensão dos mais diversos fenômenos. Bom, olha, em primeiro lugar, a primeira coisa que o estudante tem que aprender é ele buscar a bibliografia, esse primeiríssimo lugar. Então eu sugiro que você pegue alguma história da psicologia, tá certo? Mas cuidado com as fontes americanas, porque elas geralmente se atêm somente à psicologia experimental, pega uma história abrangente e tente fazer uma cronologia dos autores principais. Com base nessa cronologia, você vai formando a bibliografia. Vai ser enorme e vai transcender em muito o que você vai poder ler ao longo da sua vida. Mas é o que vai te guiar. Eu já disse aqui o seguinte: quem conhecer, vamos dizer, os títulos e as datas das obras principais que formaram a ciência, já sabe mais sobre essa ciência do que o sujeito que leu um livro inteiro a respeito dela. Quer dizer, você vai ter aí a armadura cronológica do negócio. Então, eu acho, por exemplo, se fosse. Pega um tratado básico. Eu gosto muito do Tratado de Psicologia do Maurice Padina, tá certo? Mas, como diz, é a psicologia do Maurice Padina. Não sei se ele vai te introduzir para a psicologia geral. É um autor muito original, que enfoca as coisas por uns ângulos que ninguém tinha pensado. Mas, por exemplo, a discussão do problema do inconsciente, que eu até usei como apostila numa das aulas, eu não conheço uma discussão melhor sobre isso do que a do Maurice Padina. Padina é Padines. É um livro ainda difícil de encontrar hoje, mas pelo Book Finder você encontra. Alguém me pergunta o seguinte: para quem estuda Mário Ferreira dos Santos, fica difícil conseguir diversas obras que não estão presentes em PDF na internet, como A Sabedoria do Ser e do Nada, Três Críticas do Kant, Dialética Concreta, Misérias e Grandezas Logísticas. Ele pede se eu poderia disponibilizar. Eu não posso fazer isto porque a E Realizações comprou os direitos sobre a obra, pelo menos a Enciclopédia das Ciências Filosóficas do Mário inteira, e eu não sei se eles vão publicar isso, se eles vão sentar em cima e paralisar tudo. Eu acho que foi uma tragédia acontecer isso aí. Quer dizer, eu não acredito que a Realizações tenha condição de lançar esses 50 livros assim, num prazo humanamente previsível, e acho que isso vai atrasar muito o conhecimento das obras do Mário, mas eu não posso violar um acordo de direitos autorais que existe entre uma editora e a família do autor. João Felipe pergunta: a absorção da individualidade humana no absoluto não poderia ser entendida não como uma dissolução, mas como um aperfeiçoamento da identidade individual? Por exemplo, a memória pessoal, assim como outros elementos constituintes da individualidade, em vez de diluir, seria preenchida, esclarecida pela memória do absoluto, tramutando uma individualidade opaca, um perfil organizado e cristalino. Mas é perfeito, é exatamente isso que eu estou dizendo. Perfeito, entendeu a coisa corretamente. Alguém aqui me adverte, acho que o Pedro Werneck, adverte que em carta à psicóloga Susan Blackmore, Larry Doss explicou que a Sarah, do livro Recovering the Soul, não é um caso real, é um caso fictício baseado em outros. Ele fez uma montagem de vários casos. Bom, eu acho que isso não depõe em nada. Porém, note bem, Susan Blackmore não é uma autora confiável de maneira alguma. Ela fez todo um livro a respeito, baseado na teoria dos memes do Richard Dawkins. Quer dizer, quem usa uma teoria não provada e esdrúxula para provar uma outra teoria, não está agindo de maneira muito confiável. O livro dela sobre os memes foi recebido com gozação universal, certo? Então, inclusive das pessoas que teriam o maior interesse em receber esse reforço séptico ou naturalista. Então, Susan Blackmore não é uma autora confiável. E o Dawson, na medida em que ele disse, olha, eu compus esse caso com vários outros casos, bom, eu acho que não há problema algum, mesmo porque a gente conhece esses outros casos, tá certo? Quando a Susan Blackmore diz, ela afirma categoricamente, não há nenhum caso de experiência de estado de morte clínica em que a pessoa tenha tido acesso a algum dado que não estivesse na memória dela. Isso é inteiramente absurdo, inteiramente falso. Eu sei que tem milhares de casos comprovados em que a pessoa teve acesso a informações que não poderiam estar na memória dela de maneira alguma, inclusive informações contemporâneas daquele mesmo momento. Tá certo? Então, ainda que o cara tenha composto isso com esses... De fato, na hora que eu li isso, eu vi que eu lembrava de algumas coisas, alguns detalhes que eu tinha lido no livro do Your Eternal Self, que é uma espécie de antologia desses casos. Eu lembrei de pedaços, e de fato o negócio foi composto sim, mas eu não acho que isso depõe em nada contra Larry Dawson, não. Quer dizer, eu não posso jurar pela idoneidade do Larry Dawson, mas da falta de idoneidade da Susan Blackmore eu asseguro, né? Não, e também não depõe contra a tese absoluta, de maneira alguma. Quer dizer, eu não estou usando o Larry Dawson como uma fonte. Inclusive, note bem, o Larry Dawson desenvolve uma teoria que me parece bastante inspirada, ainda que longínquamente, em fontes hindus. É um negócio da consciência universal, etc. Eu não concordo com nada disso. Marra Signorelli pergunta, como o senhor faz para passar da confissão como método filosófico para a confissão sacramental? Sei que em essência são a mesma coisa. Pergunto, porque geralmente isso fica. Eu fico aflito por não conseguir contar todos os meus pecados na confissão sacramental. É impossível. Tá certo? Mas a Igreja Católica ensina que na confissão sacramental os pecados devem ser contados por alto e genericamente. Não é para você. Quer dizer, o detalhe da recordação é importante no exame de consciência. Quer dizer, o que eu estou falando da técnica da confissão, eu estou usando, talvez indevidamente, a confissão como um sinônimo de exame de consciência do que da confissão sacramental. Confissão sacramental é impossível você fazer tudo. Mesmo que você tenha, vamos supor, você tem um confessor maravilhoso, que é seu diretor espiritual, ele tem tempo a perder com você. Isso já é uma raridade, sobretudo hoje em dia. Mas mesmo aí você vai fazer uma confissão de 15 horas, de 20 horas, não é possível. Você vai dar os nomes das coisas e acabou, nome genérico. A Igreja Católica mesma diz, não é para você entrar em detalhes, é só para você dar os nomes. Prestei falso testemunho, pequei contra a castidade, matei o Zé Dirceu, coisas desse tipo. Então, não precisa nem dizer quem você matou. Matei um sujeito, não vai dizer que é o Zé Dirceu, não vai dizer que é o Marco Aurélio Garcia, não vai dizer que é o Lula, não vai dizer que é eu. Não precisa nem dar o nome, tá certo? Então, é assim, no livro do Adolfo Tanqueray, tem lá a lista de perguntas para você fazer exame de consciência. Mas mesmo esta lista de perguntas, eu não creio que seja satisfatória, porque ela se apoia num trabalho de memória que já tem que ter sido feito anteriormente. E que não visa diretamente a confissão sacramental. Visa apenas a responder a pergunta quem sou eu de verdade. Então, na verdade, você tem três etapas. Você tem a reconstituição, a investigação da memória em profundidade, quer dizer, contar a história como efetivamente se passou, a qual não se compõe inteiramente de pecados, evidentemente. Né? Então, inclusive porque se você contar a sua história só pelo ângulo dos pecados, você vai falsear completamente. Né? Também existe um outro detalhe. Bom, estou falando que tem três partes. Então, primeiro tem esse trabalho de memória, depois você tem o exame de consciência já como preparatório à confissão sacramental e a própria confissão sacramental no fim. Que são três coisas completamente diferentes e eu estou me referindo sobretudo à primeira. O exame de consciência, no sentido da Igreja, ele é centrado apenas nos pecados. E não é isso que eu estou falando. Eu estou falando contar a história como ela efetivamente aconteceu. É o método historiográfico, o Rankin, né? Contar as coisas como elas efetivamente se passaram. Sem isto, o exame de consciência ficará parcial e mais ou menos no ar. E a confissão sacramental também. Mas se você, num instante que você vai fazer essa confissão sacramental, você está consciente da sua história, mesmo que você só consiga aludir a ela brevemente, por uma ou duas palavras, você sabe o que você está falando. Né? Mesmo que o padre não vai entender tudo, ele não precisa entender tudo. E, aliás, não é para ele entender tudo. Né? É para ele saber apenas o nome dos pecados, meu Deus do céu. Né? Não é para. A igreja insiste nisso, não é para dar detalhes. Né? Aquilo ali não é um consultório de psicoterapia. É isso? O nome já diz sacramental, quer dizer, é um sacramento. Então, o sacramento ele condensa em si, de maneira sintética, acontecimentos que transcendem infinitamente a nossa própria, nosso próprio horizonte de consciência. Então não adianta você querer detalhar. Agora daí tem um outro detalhe que é o pior de tudo. Quando você, no seu exame de consciência, não digo no sentido religioso da coisa, mas a simples investigação que você está fazendo sobre você mesmo, chega um momento em que você confronta a situação de que você está diante de Deus e, portanto, que você está numa perspectiva de eternidade, de alma imortal, e em que você se coloca ali como postulante a uma vida imortal melhor do que a sua vida aqui. Você está, de algum modo, você está postulando o acesso, vamos dizer, ao paraíso. Muito bem, acontece que nos últimos 100 ou 200 anos, a ideia do paraíso, a ideia da vida eterna, desapareceu da pregação religiosa. Aquilo que a igreja chama os novíssimos. Né? Você nunca ouve ninguém falando disso. E até parece que a curiosidade em torno disso é um pouco pecaminosa, devemos sondar. Sabe? Mas eu me pergunto, mas como não devemos sondar? Né? Eu acho que o desejo que você tem de saber como é o paraíso faz parte do amor a Deus. Né? Você não quer imaginar algo, vamos dizer, da riqueza e dos bens que Deus tem para te dar, então você não quer conhecer o amor de Deus. Né? Eu acho que isso faz parte. Quando você vê a obra dessa menina, Akiane, você vê que ela teve, vamos dizer, uma overdose, tá certo, de visões do paraíso. E ela diz, eu pinto isso para dar esperança às pessoas. Ora, essa esperança, ela diz respeito à própria promessa do nosso Senhor Jesus Cristo, à essência da promessa. E como dizia Miguel de Unamuno, se nós não temos uma alma imortal, para que serve Deus? É? Então, se a sua meditação, né, está separada da ideia do paraíso e da felicidade eterna, então você só pode ser cristão por hipocrisia. Então você vai sobrar lá a moral cristã, as proibições, etc, etc. Mas tudo isso por quê? Né? Por que que não pode fazer certas coisas? Porque são feias em si? Por exemplo, vamos supor, a poligamia é feia em si? Eu digo que se fosse feia em si, Deus teria proibido no começo. Né? Mas acontece que daí ele veio com uma nova promessa formal. Ela disse, você não pode fazer tal coisa? Não porque ela seja feia em si. Né? Porque o rei Davi fez, o rei Salomão fez, mas porque agora tem um outro negócio aqui para você. E se você quer isto, então você vai ter que seguir essa regra. Né? Então, quer dizer, a regra, ela deriva da promessa e não ao contrário. Isso é básico, é? Quer dizer, Deus só quer certas coisas de você porque tem a promessa da vida eterna. E não é porque sim, porque eu mandei. Não é realmente assim. Isso seria contraditório, vamos dizer, com a misericórdia divina, quando a gente diz que Deus é amor, mas que raio de amor é esse que só vem com proibição para cima de mim e nem me explica por quê? É? Esse é um direito que você tem. É como perguntava o Manuel Segas Tacher, né? Como é que nós podemos amar o nosso inimigo? Você ama o seu inimigo, que é o Satanás? Né? São perguntas, vamos dizer, de senso comum, que a gente tem todo o direito de fazer a Deus. Não precisa ter medo de ofender, se você não pode nem fazer uma pergunta, olha. Né? Que raio de pai é esse que não pode nem perguntar por quê? É? Então, as pessoas, vamos dizer que elas não meditam suficientemente no tamanho da felicidade eterna e que não querem vislumbrar a vida eterna, não querem vislumbrar esse essa overdose de amor divino que nos foi prometido, e que elas continuam sendo cristãs, digo, é só por masoquismo, né? E daí, naturalmente, elas vão, a ênfase delas não vai estar na salvação da sua própria alma. Vai ser fiscalizar a vida alheia, condenar os outros, analisar a sociedade à luz da moral cristã, etc, etc. Tudo isso é uma imensa perda de tempo. Não há tempo para a gente fazer isso, não há tempo para a gente corrigir a sociedade humana. Nós vamos morrer antes, pô. Tá certo? Então, agora, acontece que quando você está pensando nos seus pecados, nos seus crimes, etc., nos seus delitos, em face da felicidade eterna, vamos dizer, a sua vergonha é tanta, tanta, tanta que não cabe em você, você não aguenta. Então, não há alívio humano possível para isto. Então, o que acontece é que você tem que apresentar os seus pecados a Deus, já antevendo que Ele já perdoou, que você já está limpo e que você vai ter o acesso à vida eterna. Então, é por isso que o ato da confissão, ele é uma mistura, é uma coisa agridoce, tá entendendo? Começa amargo, termina doce. Se não for assim, vai que não está bom. Não deu certo ainda. Henrique Alexandre pergunta: essa ideia do princípio de identidade associado com as representações imaginárias é abordada de maneira confiável no livro O Mundo como Vontade de Representação de Arthur Schopenhauer? De jeito nenhum. Porque ele parte, quer dizer, da distinção kantiana entre o fenômeno e a coisa em si. Tá certo? Ele diz: a coisa em si é, ele a concorda com Kant, diz: a coisa em si é inalcançável, incognoscível, mas é ela a realidade por baixo de tudo. Então, daí ele passa, né, a descrever esta coisa em si como se fosse uma vontade universal incompreensível que nos arrasta. Para mim, tudo isso é fantasia. Aqui o Raul pergunta se o politeísmo seria somente possível em civilizações cosmológicas. Certamente sim. Não tem outra maneira. O resto é sua. Ele pergunta: será que algum dia eu vou dar um curso completo de religiões comparadas, dado por mim? Falo: provavelmente não, porque o Gugu já está fazendo isso e ele faz melhor que eu. Aqui, Alan pergunta: dentro do que foi explicado na parte inicial da aula, como podemos encaixar o chamado conhecimento por presença? Bom, a noção do conhecimento por presença, ela é evidentemente anterior ao ato da simples apreensão. Ou seja, nós sabemos que há objetos, nós sabemos que há o ser, nós sabemos que há o universo, nós sabemos que estamos presentes. Isto é o pressuposto do ato da simples apreensão. Então, se você dizer, o conhecimento começa com a simples apreensão, fala, não é bem assim, né? Antes existe a presença. Não é isso? Então, a presença não pode, a meu ver, ser explicada apenas como pura existência. Já existe um elemento cognitivo nela. Tá certo? Então, que você vê pelo fato de que você sempre espera que aos seus atos de que a sua, seus atos de sensação, de percepção sensível, corresponda a algo. Há sempre um algo que está presente de algum modo. E você pode dizer: isso é o conhecimento por presença ou o conhecimento da presença? Tá certo? Então, ele está pressuposto no simples ato da, na pura simples apreensão. Bom, eu acho que hoje não há mais tempo para mais nada, mas tem uma observação. Há um aluno que me escreveu, não vou dizer o nome dele, contando toda uma situação matrimonial triste e me pedindo alguns conselhos. Eu não costumo dar conselhos desse tipo para ninguém, tá certo? Mas esse não foi o único pedido que chegou. Tem vários. Eu vou dizer para você, quando eu vi o Dr. Miller trabalhando, eu tinha horror daquele serviço dele, horror. Eu falei, nunca vou fazer isso na minha vida. Você ficar ouvindo, né, a descrição de situações humanas deprimentes, muitas vezes você não sabe também o que fazer, você fica ainda mais desesperado que os outros. Eu não aguentaria isso por muito tempo. Mas, no caso, a pessoa sabe, eu não vou dar o nome da pessoa, vou dar apenas uma sugestão, não é uma solução e não é nenhuma ajuda, é só uma coisa para você pensar. Eu não vou dar o nome, mas ele sabe que é dele que eu estou falando. Quando você diz que a sua esposa tem um comportamento cada vez mais infantil, tente investigar se isto não é apenas, vamos dizer, uma fantasia sexual que não ousa se declarar e que acaba se expressando de maneiras indiretas. Ou seja, talvez ela tenha uma intensa fantasia sexual de infantilização, mas ou ela mesmo não conscientizou isso, tá certo? Então começa a se infantilizar em tudo mais. Então é só uma sugestão possível. Pense um pouco nisso e volte a me escrever. Não faça nada, não haja, isso não é um conselho ainda, é apenas um ângulo para você examinar a situação. E agora, de modo geral, eu acho que nós devemos fazer um brutal esforço para suportar de bom coração todas as situações da vida. Por exemplo, você está com um emprego inferior, um emprego humilhante. Eu digo, o seu emprego é humilhante? Ótimo. Então você tente ser o melhor possível. Digo, eu sou frentista de posto de gasolina. Eu digo, tá bom, aguenta isso. Porque o negócio não é você ter um emprego à altura dos seus méritos, tá certo? Emprego à altura dos seus méritos é uma coisa, em primeiro lugar, é duvidoso. Nós não sabemos realmente se nós estamos qualificados para mais. Mas é melhor ter um emprego inferior às suas capacidades. Mas dê o melhor de si, isso vai lhe fazer muito bem. Olha, eu aprendi coisas fantásticas a esse respeito em Goethe. Goethe não era um autor cristão, mas do ponto de vista da sabedoria prática, ele tem coisas preciosas. E uma delas é essa, quer dizer, você assumir inteiramente a responsabilidade por aquilo que você está fazendo. E também, vamos dizer, nas suas relações pessoais, com a sua família, com a sua mulher, com os seus filhos, etc, etc. Uma vez um amigo meu disse a seguinte coisa: as pessoas se dão mal no casamento porque elas acreditam que o casamento é para dar certo. O casamento não é para dar certo, é para você amar a sua esposa, meu filho. Não é para ele dar certo. Então, meta isso na sua cabeça. Você fez um compromisso de você amar essa mulher. Se ela for uma chata, uma pentelha, você vai ter que botar mais amor e mais e mais e mais. Mas o amor também implica, vamos dizer, um certo exercício da autoridade. Você tem que se fazer respeitar. Não é isso? Então, na sugestão para todos, não tente resolver os seus problemas de casamento. Sempre que você tenta resolver os problemas de casamento, termina em divórcio. Fala, olha, esse é o casamento que eu tenho e eu vou fazer o melhor possível, mais do que o possível. E vai ficar bom porque eu vou ficar bom. E se ela não ficar boa junto comigo, bom, então pelo menos eu terei feito a minha parte e eu terei perdoado tudo, tá certo? Mas perdoar não quer dizer tolerar. Você tem que avisar o que está errado, mas não fique bravo, não. E também tem o seguinte problema: quanto tempo passou? E eu acho que para você começar a dialogar com a pessoa que você casou leva 10 anos. Então, não tenha pressa. O casamento não foi feito para a felicidade humana. Ele foi feito para o amor humano. Então, muito bem. Então, isso aqui também, outra coisa. Nunca Você, por exemplo, se você está num emprego ruim, nunca larga o emprego antes de você ter tido a absoluta certeza de que você foi melhor naquele emprego do que qualquer outra pessoa seria. Porque senão você sai devendo, né? Quando você largar o emprego, você tem que ir para uma coisa manifestamente melhor, mais segura, que te dê mais dinheiro. Veja, a segurança social é uma coisa básica, você tem que obter isso aí. Isso é mais importante do que você ter um emprego à altura dos seus méritos. Quer dizer, a base social financeira da nossa vida é uma coisa importantíssima. Faz parte da vida madura, gente, né? Todo mundo pensa, né? Olha, quando eu era jovem, eu tinha uma amiga que era muito bonita. Era muito dada, ela dava para todo mundo, né? Não deu para mim porque, embora ela fosse muito bonita, não era o meu tipo. Mas se eu quisesse, também teria participado dos benefícios, né? E chegou um dia que ela ficou grávida. E daí o cidadão, o pai da criança, não quis assumi-la porque ele diz: não, eu tenho a minha carreira, eu quero ser cineasta, né? E largou a mulher sozinha, pô, né? Ela pegou, em vez de abortar, teve o filho. Bom, hoje o filho é um homem crescido, está indo muito bem na vida, a mãe está muito feliz e a carreira de cineasta do sujeito, ó, desapareceu. Daí eu me lembrei do Goethe e falei: escuta, você não é nem capaz de sustentar uma criança, você acha que você vai ser capaz de produzir grandes obras? O que você produzir vai ser teu fundo falso, meu filho. É? Você pode ser, outros podem achar você genial, como já que eu sou, mas a gente sabe que a obra dele é só mentira do começo até o fim, é isso que você quer? Então, vamos dizer, a verdade da sua situação econômico-social faz parte da sua identidade mais profunda, é uma coisa muito séria isso aí. Né? Então você tem que trabalhar humildemente, pagar suas dívidas e ainda tem que sobrar energia para o resto, isso é muito importante. Né? Então, não tô exigindo de ninguém o que eu não exigi de mim. Eu dei aula durante toda a minha carreira no jornalismo, eu comecei com 17 anos. Eu nunca pedi um aumento, né? Eu nunca fiquei com nhenhenhen. E, por mais humilde que fosse o trabalho, né? Por exemplo, você fazer reportagem de turf, que é uma coisa mais idiota do que isto, né? Ou sobre futebol de botão, ou entrevistar prostitutas e delegados, fala: não, mas eu vou fazer a coisa assim e vai ficar uma beleza. Assim você anda de cabeça erguida, tá vendo? Agora, se você vive com nhenhenhê, só pedindo aumento e tal, bom, você já cria uma dívida moral com os caras. É melhor você não ter aumento, mas andar de cabeça erguida, tá? Eu espero que isto sirva para alguma coisa. Até a semana que vem, muito obrigado.